Estas duas agora, Arnaldo, têm letra e melodia da minha autoria. A primeira é o samba-choro Valentia e a segunda é o bolero Volta. Moleque, banguela, guri, magricela, não mexe comigo que é tarrapa. Garoto danado, se eu fico zangado, te meto o cascudo e não gostará. Papai sempre diz, não faça tolice, não zombe dos outros, não xingue ninguém. Mas sendo ofendido, ensine ao bandido, que não se provoca um homem de bem. Também sou menino, pacato e franzinho, mas medo não tenho de te valentão. Socorro teu rumo, se não desarrumo, levas na cara um bom bofetão. Banguela, guri, magricela, não mexe comigo que é tarrapa. Garoto danado, se eu fico zangado, te meto o cascudo e não gostará. Papai sempre diz, não faça tolice, não zombe dos outros, não xingue ninguém. Mas sendo ofendido, ensine ao bandido, que não se provoca um homem de bem. Também sou menino, pacato e franzino, mas medo não tenho de te valentão. Procura o teu rumo, se não desarrumo, e levas na cara um bom bofetão. Ainda brilha a estrela pequenina, há uma saudade imensa por aqui. A nossa luz, as noites virulentas, e eu passo o tempo a me lembrar de ti. Desde que nos vimos, no instante amargo do pungente adeus, e com em tudo a mágoa que sentimos, naquela tarde dos soluços teus. Volta que é frio e triste o nosso abrigo. As flores vivem sempre a te chamar. Volta, meu bem, e voltará contigo. Amena do teu lindo olhar, não mudou nada desde que nos vimos. No instante amargo do pungente adeus, ficou em tu a mágoa que sentimos naquela tarde dos soluços teus. Volta que é frio e triste o nosso abrigo. As flores vivem sempre a te chamar. Volta, meu bem, e voltará contigo.